197, tem livre decolagem, pressionou zero, vento sul com 07 nós, pista parcialmente molhada. O 9030, direto Romeo Fox 018. Direto Romeo Fox 018, gol 9030. Trip 5514, sobe e mantém 150, nível final, e voa a Conde da Presente. Nível 150 autorizado, assim como voar a posição Conde, o trip 5514, eu lhe agradeço muito. Gol no 607, chama o Centro Recife, 1251. 1251, gol no 607. Uno 897, decolada 07, chama controle. 120, décima 8, bom voo. 08, obrigado. Gol 9030, chama o Centro Recife, 12685, bom voo. 2685, bom, 9030. Controle, bom dia, gol 897. Gol 1897, bom dia, contato radar, sobe mantém 360, voa Leda da Presente. Leda da Presente, gol 1897. Trip 5514, está autorizado Aracaju, direto. Melhor ainda, direto Aracaju, trip 5514, grato. Cargo 6570, tem livre decolagem, pista 10, pista parcialmente molhada, vento sul com 07 nós. Cargo 6570, tem livre decolagem, pista 10. Ó, os 10, chama o controle. 120, décima 8, bom voo. 208, muito obrigado. Essa carro 6570, bom dia. 70, por autorização, 3030. Confirmando, controle Salvador. Essa carro 6570, cruzando 4000 para 3 novidades. Essa carro 6570, contato radar, sobe mantenha 390, saída Puca, Caju. Recargo, 670, frente, subindo para 390 na Puca, Caju. Qual é a rota que você tem no plano? Salvador, bom dia, 3153, informação em 353, número 2, copy, aguardo Galeão, 360, já aprovado, subida da EL. Ok, chegou a não. General, tá na escuta? Tá um pouco baixo, ok? A transmissão. Ainda não, ainda tá clareza, clareza tá boa, porém a intensidade tá 1. Tá O tá pronto, cópia? Nativo. Teresina 340, rota conforme o plano. Flock, Momo, Flock, após conforme. Decola no zero, curva esquerda, perfil da Momo, Flock, e após ser conforme o plano. 5023, o código transponder, controle 120.8. Correto, federal, chega o condutor para o posicionado, pai 3. Chamará. Tá, 3153, pronto, cópia. Pronto, 3153. Autorizado Galeão, 360, rota do Zulu 10, decola no zero, curva direito, descida da El, Leda, após Leda, voa bridge, antecepta aerovia. 5030, transponder, controle 20.8. Do Galeão Rio de Janeiro 360, decola da 10 curva direita da El Leda, Oswald Bridge 5030, transponder e 1208 é o controle a aerovia 2 do Lupo do Zé. Correto, chama no 01 quando estão posicionando. Chama lá nessa frequência para possível acionamento, está no box 1. 897, chama Centro Recife 1251 no bom voo. 125? Decimal 10. Zero, obrigado. Capta cargo 6570, chama o Centro Recife, 12685, bom voo. Capta cargo 6570, 128, 12685, confirmado. Muito obrigado, muito. Centro Recife 12685, bom voo. 12685, obrigado. Hotel American 980. Go ahead. Yes, sir. Looking for clearance to Recife. Zero. Follow Recife, confirm for level 330. That's affirmative. Just 1 minute, cop. Prepare your departure, will be booked. Okay, we're standing by for the copy. Follow 3890, puxa sonar. 3890, remota 3, está autorizado sem taxa. Pode chamar para o taxi. American 980, let's copy. Yes, sir, ready to copy. American 980, Cruiser Salvador, Recife, level 330, airway upper with 58. Take off, remain 0, left turn, after take off, departure will be Puka. Then Caju transition, Alfa Romeo uniform transition. Scott code 5032. Control departure frequency 120.8. Okay, American 980 is cleared to receive a flight level 330 upper with 58. Runway 10 left turn on the Puka departure with rocket speed transition 5302 on the squawk and 120.8. Okay, Scott code 5032. Oh, okay, I'm 5032, sorry. Report to Regis, gate 11, to start and push. Roger, sir. Tá, manda a Timmy, o pés. Autorizado, manda a Timmy, o pés, decola a pista, 107, direita, chefe, padrão, 0125, controle 120.8. Chame Torres, 18.95 para acionar ataque de decolagem, 1021, o ajuste, bom voo. Os táxis, como é que é com o Delta? Para o táxi Tan 3890, POB 134, com 3,30 de autonomia, alterna Fortaleza. 390, táxi aprovado, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, torre um ponto de espera na frequência 118.95, ajuste no 021 no barro. 021, via Índia Alfa, 2895, Tan 3890. Salvador, Tan 3953, portão 1, solicita para o táxi 90. Traga a companhia no táxi, após o mesmo cruzar a retaguarda, está livre, o 3153 chama o táxi, após o tráfego da companhia. Após a retaguarda, está livre, o espectro finalmente, chama na pronta, 3153. Salvador, bom dia, tá 3890, se aproximando do pronto de espera da 10, pronto. Tan 3890, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento sul 105 nós. A linha decola da 10, tan 3890. A pista parcialmente molhada. 10, tan 3890. Pushback and start up to American 90, report tax. Okay, push approved, American 90. Solo para autorização, 1-2-9. Salvador, Rio 5973. Rio 5973, pronto cópia, nível de voo 310 já aprovado, Recife. Pronto cópia. Autorizado, Recife 310, é o nível, o aerovia 358, decola no zero, curva esquerda, perfil da Pucanjamo, transição Caju. 5025, código transponder, controle 120.8. Aprovado 310 Recife, uniforme 1558, decola pista 10, curva na esquerda, Pucajá, Maracaju, 5025, 1208, Rio 5973. Correto, chame quando pronto para o posicional, página 3 do Rio 5973. Afirmativo, mais 3 minutos. Sim, chame pronto. Vitor pronto pro táxi, corrigindo o médico, o Delta pronto pro táxi. Já para o segundo pronto para acionamento. Tem 3890 aos 31, decola, chama o controle em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. 90, bom dia. Tem 3890, contato radar, 330, sai da PUCA. 330, PUCA. Salvador, Santos 3153 para o táxi com 1977 a bordo, 04004 horas, Alterna Campinas. Aprovado o táxi, de Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera 18.95 a torre, 1021 na Juiz, bom voo. Autorizado, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 3895 a chamar, ponto de espera, Santos 3153. Salvador, 153, próximo ponto Canadá, 10, pronto. Pista 3153, autorizada a linha de decolar, pista 10, vento sul com 08 nós. Alinhamento de decolagem, pista 10, 3153. Solo Rio 5973, está pronto para o posto de acionamento. Autorizado Rio, chama o táxi. Chama o táxi. Goro 922, identifica a chegada Mari, desça até o 060. O azul 4298 dá presente.